Pois eu não vou ver confunda da negociação de cada. Está autorizada para de cima, 3600, porém reduza para 2009. Para de cima, para reduzindo. Pode ser para 1700, né? Está autorizado. O sinal é 2600, confirma essa velocidade indicada? 2600. Sim, graças. Informadora, Júlia 908, informação prazo. A linha 908, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 060. Chegada Mari, 060, 6908. Boa, linha 908, reduza para 2509. 2509, 6908. Quatro Lima, Quilo Bravo, desce até 2006. Quatro Lima, Quilo Bravo. Uno, uno, três, quatro, chame o centro Recife, 12545. 2545, uno, três, quatro, obrigado. Ajuda 774, coordena com a equipação, chama pro táxi. Chama o táxi, 774. Comandante, boa noite, 731-52, 7090, sempre a informação brava. 731-52, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, desce para o nível 070 e reduza para 2509. Seu 070, reduz 2509, autorizada a chegada na área, 731-52. Espero primeiro à direita, sola em 1-2-1, decimal 1, 4-1-0. Falando 417 de Bruno. Boa noite, 9241, ponto espera da rodada da manhã. 9241, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 9241. 3100, torre 1895. 1895, obrigado. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador e a aeronave da companhia finalizando o pushback. Alfa Kilo, pátio 3, atento à aeronave. Hospital 10, 3600. Azul 908, vem para dar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda para o 040, limite ao localizador, 908. Sou Lima, Quilo Bravo. Data Lima, Quilo Bravo, chama a torre 1895. Passa um pouco, bom dia. Beijo. Ajuda 7-3, ideal de descida. Ajuda 7-3, desça para 4.010 e ajuste no 0.07. 4.000, no 0.07, 27, 1-3, azul. Sessão de apoio externo, é modificar o serviço de base pela direita para o 17. Sim, tive naquilo bravo, reporte passando externo para o cancelamento, ajuste no 0.07. Bom. para o Caxias 27744, 46 no VOB, 4 horas de autonomia, alternando com vinho. 1908, complexo, redução para 2309. Complexo 2309, 1908. TAM 3600 no solo 12, primeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. Na Fox, eu uso na TAM 3600, obrigado. Autorizado 74 da luz. Chama na 2-2, isso é para 2-3, o ajuste na 0-7, está autorizado a final IMS, repasse estabilizado. Mantendo a velocidade até mais próximo, destino 2-10, autorizado IMS, repasse estabilizado, 2-3. 1-6-9-0-8, isso é para 3-10, o ajuste na 0-7. 3-10, 1-0-1-7, 9-0-8. Lima Kilo Bravo, plano instrumento cancelado, usando 3, emitir curva esquerda, base curta pela direita, reposte final no 7. Pronto. TAM 3152, isso é para o nível 050. Esse é o nível 050, TAM 3152. 574, está no ponto 0, dando 0, pronto. Azul 2774, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém o Azul 2774. Isso é para o nível 400, após 2000 pés, vou em lenta, ainda negativo contato radar. Com 2000 pés, né, 9-2, tá pronto. Zero 9, tá sendo identificação, autorizada a chegada na área, deixa para o nível 060. Boa, 9241, copio a torre. Pela base, controle base travada, Kilo Bravo. Gente, nível Kilo Bravo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 170 graus, 07 nós. Boa. 1241, agora sem contato radar, cruzando 2, cruzando 3 mil pés agora. 2841. Controle azul 1908, autorizado em sensação localizador. 1908 para localizador, curva à direita para o 060, reparto estabilizado. Direita para o 060, 1908. Azul 2774, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 07 nós. Livre decolagem, Azul 2774. Faltamos Lima Kilo Bravo no solo, Azul 160, confirme o local de estacionamento. Gente, primeira direita, tá com o Pipa para estacionar, frequência livre, boa noite. Tem 908, desvio à esquerda aqui. Tem uma formação na sua direita pro 090 por 10 milhas após retorna pro do localizador 70, tá louco? Eu sou o Sábio 2, repasse no localizador, o azul 6908. Correto. Azul 27, no, correção, 2774, decolar 217, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 2774. Azul 273, está sujeito para o sequenciamento, vou na proa 240, limite desta magnética 110 de Simbra. Ok, proa 240, limite 110 de Simbra, 27193. Azul 4959, está 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço de radar terminado, chame Léus em 120, décima 1. Léus, 201, boa noite, por favor. Boa noite. Eu já vi 50, acione a identificação, autorizada a chegada na área, desce para o nível 070. Na 3152, desce para 4010, ajuste no 017, reduza para 200 mais. 4010 no 017, reduz 200 mais, na 3152. Controle, é 2774, nada é 1. Azul 2774, contato radar, se voltar o nível 180, voo coral. 180, coral. Localizadora, 1908 azul. 1908, se fazer uma aproximação, autorizar o TV 2006, aguarde para chamar a torre. 2008, traslado, 1908. 3152, voltar radar para o sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda pro 010, limite ao localizador, o 31510. Prosseguindo a 4000. 19241, chame o centro Recife, 13325. 3325, obrigado. A 3153 é autorizada até 3010. Prossegue 3000, peço, 3152. Estabilizado. Foi sobremodulado, da 3152. E 3152 completo de redução até 1909 para o localizador direita para o 050, reposto estabilizado. Afirmativo, reduz 1909, direito de vetoração para o 050, para o localizador reportará estabilizado, da 3152. Decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5451, no controle 120, décima 8. Autorizado Aracaju no 230 via rota. Decola no 0, curva à esquerda, na Puca, transição Caju. 5451, transponder 208, controle, gol no 808. Gol no 868, protegimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chama, obrigado. 210, limite lock 2713 azul. 1098, reduza para 200 mais, desce para o nível 050. 200, desce para o 050, gol 1098. 098, VTH para sequência meta, curva esquerda para o 090, limite ao localizador. Esquerda 090, limite localizador, gol no 092. Realizador, 731510. Programa 732, para 2000, pés, aguarde para chamar a torre. Desce 2000, 732. Avidão 713, para o localizador, curva esquerda para o 1960. 1960, 2713. Turma 908 é estabilizado, pode chamar a torre. 908, passando duna, chama agora a torre, 1895. 1895, obrigado, 1908. Ajuda em 703, 12 para 2.000 pés, repasse estabilizado, o ajuste permanece na 017. 2.000 pés, repassarei estabilizado em 713 azul, 1.097 no ajuste. 1.098, 12 para 3.000 pés, o ajuste na 017, aguardando o último vetor para interceptar. 3.017, 098. Chama 9258, desça para o nível 050 e reduza para 220 mais. 62, 12, no solo 24, libere direita, chame controle solo em 121, no decimal 1. 121, 12, chamar o 62, 12. Turma 098, reduza para 2009, para o localizador, curva à direita para o 050, reparte estabilizado. Direita 050 para o localizador, gol no 098. O gol no 098 vai manter a proa para evitar uma formação aqui, pode contornar mesmo se exceto o localizador. Entendi, reparte detectando o localizador, gol no 098. Vou informar. Posição Alfa Kilo 4 Lima no Pátio 3. Alfa e Kilo, confirmando Kilo na posição 4 Lima, 6212. 31152, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. No 017, aguarde a sua autorização de pouso, 31152. Chama 9258, veteração para sequenciamento, curve à esquerda na prova 020, seu limite ao localizador. Esquerda 020, chama 1098, desce para 2010, reposto estabilizado. 2000, formada estabilizada na 098. Azul 2713, chame todo o Salvador na frequência do 98, decimal 95. 1895, azul 27113, boa, obrigado. elevador 2713 da Azul, 11 milhas para. Azul 2713, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 07. Aguarde autorização de pouso 2710 da Azul, 13 da Azul. Azul 6908, no solo 27, libere direito e reporte pista livre. A direita, 6908. A gente está aqui onde aguarde para voar do ônibus somente voe toque. Três anos 52, pista livre, pouso autorizado no 0, ventou no 50 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 0, está 3 anos 52. Pista para 366, o ajuste no 097. Mexer a edição para 1909, seu número 4 na aproximação, guarda numa proa para interceptar. Sim, descendo para 3000, estado 9097, descendo para 5098, número 4. Paulo Salvador, azul 6908. Azul 6908, táxi via Alfa, quilo, a posição é 2 Romeu no pátio 3. Alfa, quilo... 2 Romeu, Pátio 3, é isso? Já deu. Linha 258 para o localizador, curva direita na proa 065, é poste estabilizado. Vou seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, é um Boeing 738. 065, seguindo o tráfego à frente, vai interceptar o sistema, poste 1-0-9-8, vai completar a aproximação final, chamar a Torre Salvador, na frequência 1-8-9-5. 6258, prossiga para 2006, o ajuste permanente. 2000, com 27 km/h. Sete Índia, desce para 4000 pés, o ajuste no 07. 4000 pés, 0017. Azul 27 no 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,60 graus, 109. Pouso autorizado, 27 no 3, azul. Só 3152, táxi via Alfa Juliette, remota 14 no pátio 1. Alfa Juliette, remota 14, pátio 1, só confirmando aí, estamos chamando na posição correta aqui. Só falou 4 Lima e todo o staff está lá e o transador na posição correta. Confira? 6212. Só falou 4 Lima. O staff está na 4 Lima e o transador nos chamando na 3 Lima. Gente, a Estraero me informou a posição 4 Lima. Vou entrar em contato com a mente. Guilherme Índia, está autorizado a rotatória, modificada ao 0231, desça para o 1507. Rotatória 1510, obrigado. Na 6212, fique atento ao sinalizador. Ok, vai segui-lo então, obrigado. Nada. confirmar pro 6908, a posição 2 Romeu, confirma? Formado pela Infraero 2 Romeu, mas fique atento ao sinalizador também. Tá bom, vamos guardar o Oxanã encostar. O próximo a gente então, chamar a gente vai. Eu fui em turno 8, decimal 95. Turno 8, 95, grau, Fernanda 28. Boa noite, Azul 2713, Libro S. Azul 2713, passe via Alfa Kilo, Pátio 3, até o sinalizador. Alfa Kilo, até o passeador no Pátio 3, 2713. Guardo, funcionando, é 2-2. Bono 098, no solos 34, libere direita, chame controle solo em 120, decimal 8. 08, Bono 098. Bono 098, retifico a frequência do solo em 121, decimal 1. 21, Bono 098. Azul 274, está passado 6 milhas da posição coral, se você está batalhado, chame controle IELS na frequência 120.1. 120.1, tenha controle IELS, Azul 274, da noite. Bom, campo. Bono 170, pronto, cópia. Prossegue, Bono 170. Bono 170, autorizado, Campina Grande, via Pezulu 10, nível 370, saída Puca, transição Zipar, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, transponde 5456, controle 120, decimal 8. Autorizado, para... Campina Grande 370, Compadre Rosa pelo volume 0, decola na Puca de Paro da 10, 5456 transporte, 208 é o controle. Só confirmando a primeira curva, seria a esquerda. Afirmo. Quem é com a primeira curva esquerda? Bom, 170. Bom, 170, cotejamento correto, chama pronto, portão 10. Chama na pronto, bom, 170. Oxanair 6258, no solo 37, libera direito e chame controle solo em 121, decimal 1. 121, decimal 9, Oxanair 6258. Confirmando a frequência do solo, 121, decimal 1. 121, Oxanair 6258. Salvador, gol 1868, se tiver cancelamento no 1. 1868, portão 01, aguarde. Aguarda. Bom, acelerador 62, 1, transfere instruções. Sim, Salvador, na frequência 1-8, decimal 95. 895, boa noite, Cléber. Serra Kilo Índia? Serra Kilo Índia, torre. Estamos a 3 milhas da rotatória, visual algum campo. Serra Kilo Índia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 10 nós, check 3. Pouso autorizado 17, cliente, Serra Kilo Índia. Vai reportar o sistema mais próximo. Baixado e travado, entendeu que está autorizado, pouso 17, Serra Kilo Índia. Correto, repito, vento 150 graus, 08 nós, Serra Kilo Índia. Obrigado, obrigado, Serra Kilo Índia. Portão 01, tá livre, chama táxi. Livre, chama táxi no 868, obrigado. Serra Kilo Índia no sol de 42, confirma o local de estacionamento? 180, táxi via Papá, ao estacionar, frequência livre, uma boa noite. Salvador, voo no 868. Está com 142 a bordo, 2 horas e 10, Maceió, pronto, tá? 1868, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, Kennedy 1-0, 1-7. Direita Índia, latitude 95, comida 17, 1868, obrigado. Oi, Salvador, uma boa. É o gol no 868, ponto de operação. No 868, boa, autorizado a alinhar e decolar. Pistola 0, vento 1,60 graus, 08 nós. Livre linha e decolada 1,0, com 1,17, no 868, obrigado. No 868, decolado 248, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, bom 868, boa noite. 0062, boa noite, via chegada Mari, via separa 2000 pés, ajuste 1096. 1096, chegada Mari, 2000 pés, Salvador, boa noite, eu vou 972, tá bravo. 1972, boa noite, via chegada Mari, desça para 4000 pés, o ajuste 1096. Via Mari, 4000 pés, comente 16, gol no 972. Olha, Salvador, boa noite, gol 868, na pista da Puca. Deixaram eu manter a cruz de decolagem que devido à formação à frente. Boa noite, 68, boa noite, tem contato com a DAS, para 230, após de Vio, vou em Puca. 230, após de Vio, Puca, vou 868. 1868 após desvio, voe direto a Aracaju. Aracaju, muito obrigado, 68. Paulo Salvador, Mike Hotel India. Mike Hotel India, prossiga. Bom dia, Paulo, autorização para reboque aqui da posição 8 do Pátio 1 para a posição número 13 da remota, por favor. 1868, chame seu Bruce, final frequência 125.45, alternativa 26.85. 12545, alterno 2005, gol 868, boa noite. Solo gol 1170 para pushback e acionamento do portão 10. Michael Tel India na escuta. Prossiga. Aguarde pro, reboque. Ok, ciente, aguardar o gol da posição 10, confirma? Afirmo, após o mesmo será autorizado. Ok, seguinte. Gol 1170, portão 190 autorizado, chama táxi. Chama táxi, gol 170. Zona, boa noite, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050. Folha Azul 4062, pode voar direto Duna? Voo 4062, atualizado Duna, voltando para 2000 pés, aposto estabilizado. 2 mil pés, Duna, autorizado em SX3 da 1-0, informe estabilizado. táxi Gol 1170, 160 a bordo, 4 Contena Fortaleza. 1170 autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 90 via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8.95, QNH1 no 06. Gente, autorizado Pátio Índia, no ponto de espera com 1895 a Torre, com 16, Gol 1170, obrigado. Forçará. Hotel Índia, pois a passagem do Boeing da Gol está guarda. Está livre o reboque, reporte ao término. Ok, obrigado, gente. Duna, 4062. Sente, a porta está privada, azul 4062. Gol 972, está acertando um pequeno desvio à direita e após vai voadora também, tá? Gol 972, está autorizado o desvio, é poste na proa de Duna, descendo para 3.000 pés e ajuste na 06. E após desvio, proa de Duna, 3.000 pés, com 1.016, gol 972. 1170. Salvador 4062, GLS X-Ray 0. 4062, chame Torre na sequência, 18, decimal 9. Torre 18, decimal 95, azul 4062, boa noite. Sou 1972, essa para 2006, autorizado LFC, posto estabilizado. 2000 pés, autorizado GLS X-Ray, reportarei estabilizado, bom 972. Salvador, boa noite, azul 4062, LS X-Ray. Azul 4062, boa noite, reporte pressão externa, baixada travada. Por trás. Gol 1170, decolada 01, modifique o transponder para 5456 e chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 5456, modificado 208, com controle, gol 1170, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, decola, passa 1400 na Pucas de Bar. O 1170, contato radar, subiu, mantendo o 370 via Sede Puca. Só mantendo 370 via Puca, o 1170. .0062, pouso autorizado, pistona 0, vento 140 graus, 07 nós. Azul 4062, livre pouso, pista 10. Gol 972. Gol 972, já me curva na frequência em 8, aproximar 95. 118.95, obrigado, bom trabalho. Salvador. Boa noite, ao voo 972. Voo 972, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. Aguardando autorização de pouso, voo 972. Mike, Hotel Índia, informa o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. São 3891, deixa para 2006, o ajuste no 096, autorizado pelo FFC, posto estabilizado. Azul 4062, táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 4062. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, via Zulu 1 a 0.